nema daće ga nam se naći rani pa, pa, mozrak je sa njenu olju. Sigure pa mi radru svoje kriminozu. Keke mohe, nike ke mohe, svake mata, keke mata. Će ga nam se naći rani pa, pa, mozrak je sa njenu olju. Sigure pa mi radru svoje kriminozu. Deša kator se pla grada, pa peri se to zrak. Uska u korpu duku znaju Čikagu je fećun ba. Acelera, acet, vidi si. Strava, po tvareti, a srta na kraja. Mata! E familia ki nada, o sofri mete maior. Descarrega a dor no peito, numa token de fia matar. Só esquartejar em terra, na beira do mato, mete fogo. Respeite a atitude, a que fala mais alto. Se não aguenta o baque, não se envolve. Sem caguetagem, não tem morte, nem trampo pros robocop. A honra tá presente no avô que pela glória arrebenta com martelo a cabeça do neto Noia. E na cadeia os detentos em dia de rebelião. Só com o cabo do rodo no rabo do vacilão. Que sempre na calada age nas ruas de barro, estupra a mina e carboniza da cintura pra baixo. Se alguém no inferno vir te visitar, com ódio é lógico que vai te assassinar. Atire pá, é fogo na cara na hora. Se teu mancado é bala, o sangue empoça. Quem quer morrer, ninguém quer morrer. Só quer matar, quem quer matar. Chega na cena atirando e pá, pá. Mostra que é sangue no olho. Segura é pra milandro, sou é criminoso. Quem quer morrer, ninguém quer morrer. Só quer matar, quem quer matar. Chega na cena atirando e pá, pá. Mostra que é sangue no olho. Segura é pra milandro, sou é criminoso. Salve, periculosidade na pista é mato. Na lavação de honra o crânio aberto na bala de aço. É só pilantra sendo cobrado. 5-9 copa rasa no meio do mato. Roleta russa com 6 balas no tambor do 3 janela. Bate o cão, já era menos um verde na TR do Paraná, os pia, psicopata. Pesando na perna o chimidão, cabo de borracha. Ainda menino, só uma certeza na vida. Amor sombria que virá buscar um dia. Não deu tempo de sonhar com o futuro, faculdade. O crime veio, bateu a porta e recrutou mais um Bin Laden. E quem era menino, agora virou monstro. Tipo Thomas Hewitt, a maldade estampada no olho, pronto pra matar. Então destrava a matraca, fazer sangue jorrar e abrir peito da bala. Com a mesma na perna, e sangue lava a honra. Põe a CBC no peito, vai pra pista e mete bronca. Chega chegando, pá, estourando o crânio. Fazer de coração de verme algo de sangue. Quem quer morrer, ninguém quer morrer. Só quer matar, quem quer matar. Chega na cena atirando e pá, pá. Mostra que é sangue no olho. Segura é pra milandro, o som é criminoso. Quem quer morrer, ninguém quer morrer. Só quer matar, quem quer matar. Chega na cena atirando e pá, pá. Mostra que é sangue no olho. Segura é pra milandro, o som é criminoso. Satisfação total. Interior, lá do sul, PR só criminoso. Só homem para na house que se foram pro inferno. Relato sem medo porque conheço o crime de perto. Enquanto o legista abre mais um, já tem outro no mato que virou comida de urubu. Em meio ao gueto só nasce periculoso. Seu catapulando de 12, só sobra o talo do pescoço. Sem simpatia, faixa top, desgraçado. Mas mata, arranca a língua, abre a boca e passa o cadeado. Pra servir de exemplo pros mano da quebrada. Soldado 121, parte 2, não admite falha. Seja na rua ou dentro das cadeias, nos agentes é estocada e voadora na cabeça. Vai vomitar sangue, sofrer na mão dos meninos. Vai agonizar com estoque picado no ouvido. O clima é tenso, na rua é só os armamentos. Só monstruoso, psicopata aos extremos. Que faz do crime o jogo da vida real. Se conspirar, nós faz a frente, nós mesmo senta o pau. Quem quer morrer, ninguém quer morrer. Só quer matar, quem quer matar. Chega na cena atirando e pá, pá. Mostra que é sangue no olho. Segura é pra milandro, o som é criminoso. Quem quer morrer, ninguém quer morrer. Só quer matar, quem quer matar. Chega na cena atirando e pá, pá. Mostra que é sangue no olho.